dia, azul 4106. 4106, bom dia, sua identificação, chegada a Cari. Está presente, tem condições de voar na Prodicari, confirma? Afirmativo. 7 Prodicari, desça para o 040, reduza para 2209, 4106. Prodicari reduzindo para 220, 4106. Ingressa na Juliette. Na verdade, pode ingressar na Índia. Ingressa na Índia à direita e mantenha a posição no pátio principal. Assim que a nave vai passar, só ingressa para o 7. Gente, ingressa na Índia, mantenha a posição no pátio bom 260. Filme Recife no 2085, alterno 2545. O grau de 39, atento para Urubus. PS, devido a decolagem, está 3602. Thiago, solo aos 4-2, qual parte de destino? Agadabata. Utilizado backtrack, taxi via pista, reporte 1973. Tatã, decolado às 4-3. Controle agora 1-9-35, bom voo. Obrigado, seu avô. 3-3, torre 18-6. Ah, torre 18-6. Fernando Natal, 1-8-0 a bordo. Ajuste 1-0-5. 7-3-3. Saída Gol, Leval, Gonza, subindo ao 300, tá 3602. 300, Gol, Leval, Gonza, 3602. Toma atenção, escuta até o ponto de parada da 221, mudando pra 282, tá 3454. 118,6. Oh, desculpa, 118,6. O Gol na 260, pode iniciar o táxi lento, assim que eu passar a sua frente, ingressa para o 7. Eu tive táxi lento para 7260, tudo passar junto. 733. Pouso autorizado na pista 28230 graus com 8 nós. 733, livre pouso. E a desça para 2000 pés, reporte na final do LSO, pista 28. Pois eu reportará na final 3196. Azul 4106, desça para o 030. 030, 4106. Autorizado, ele é essa 319? Autorizado. É. 3602, chame Recife, 1288, hotel no 3325. Copiado, obrigado, até a próxima. Cheque trem, pulo autorizado 28, vento de 220 graus, 09 nós, atento para os últimos 90 metros na pista 10, fechadas. Ciente, livre pouso, TAM 3196. Justa no 0, no 5, últimos 90 metros da 28 fechadas. Sente, Zé. 5490, remoto no 4, pushback acionamento. Pelo menos, um táxi. 5490. meia, solo as 5-2. Livre meia esquerda, chame solo em 1-2-1, décimo 9. Esquerda 1-2-1-9, 3-1-9-6. Solo Goro 260, 6 deformação Romeu, autorização Recife. Prossiga. Recife 9, 1 Recife, por gentileza. Cuida lá. Gente, só confirmando, é os últimos 90 metros que está interditado na 38, correto? Correto, os últimos 90 só. Gente, obrigado. Paulo, TAN 3196, livrão se escuta. O TAN 3196 ingressa alfa, aposta que foi quilo, pátio de cargas, aposta na frente do pátio, foi ingresso no pátio principal, 3196. Ah, sim, a gente vai ingressar a próxima esquerda, então, prossegue pelo pátio de cargas, aí você passa o ingresso no pátio principal. B5490 para o B54, autonomia de 4 horas, alternando Aracaju, pronto ao ataque. 5490, táxi em frente, táxi Juliette, Alfa, na minha escuta até a porta de espera da 28, lá transferirá para a torre em 118, decimal 612, ajuste no 015. 095 Juliette, Alfa, até mais espera 28, mantendo a escuta até o ponto de espera, TP 5490. Firma. Salvador, o Gol 765 cruza 150. 765, ação de identificação, chegada a cara e desça para 2.000 pés, 1.015. 2.000 pés, 1.015, Gol 765, chegada a cara. Comprou do fixo coral, está agora 10 milhas. Chame a passar coral, o serviço audaz estará encerrado e chame Ilhéus em 1201, boa viagem. Gente, ao passar coral 1201, graças, bom dia, Juliette. A gente pode prosseguir em frente, portão 01 no pátio principal. Após o ATR para o pátio 1, tem meu pinga? É o 1, pole position. Tá bom. Gente, até o Índia Índia efetuou notificação junto à sala S? Turno 06, solo é 55, direito, condição esquerda, chame o solo em 121, decimal 9. Esquerda 219. O senhor está passando qual a posição no momento? Gente, o hotel Índia Índia, reporte cruzamento da Bahia, passando o farol da barra, o hotel Índia Índia, 510. Azul 4106, livrou a pista. O 4106 tem passagem da TR da Trip, após cruze alfa, ingressa naquilo, pátio 3, reposta na fila do pátio para ingresso no pátio principal, azul 4106. Alfa, aquilo reportará para o ingresso no pátio principal, azul 4106. Boa, 030, foi 5 milhas, evitar tomar fase. Livre, 1765. Livre, 1765. Pela uniforme 58, após a decolagem vai curvar, ou melhor, após a decolagem vai manter proa até 2.000 pés, para aí sim curvar à direita e cumprir o perfil da subida Aron com transição Melim. Controle Salvador operando em 199 decimal 35 e o código transponder é 5020. Este jogo 1260 está autorizado Recife, o nível de voo 390. E a Upper Whisky 58 vai decolar o Gol 260, vai manter a proa até 2.000 pés, curva à direita, saída Aron e transição Melim. Controle 1935, transporte 5020, Gol 260. Posicionamento correto, sem pressionamento do pushback. Gente, pode. Azul 406 pode ingressar no pátio principal, o portão é o 08. Ingressa no pátio principal 08, azul 4106. Controle, Salvador, bom dia, tá? 3454. Bom dia, 3PC490. Tá, parou. 310, passando 2000, vai voar. Só para o 3PC490? Autorizado a linha IMT, ficha 28. LMT, ficha 28, 3PC490. 3454 vai manter essa proa por mais 10 minutos para evitar uma formação. Então 3454 vai manter a proa? Afirmativo, vai manter a proa do Eixo César por mais 5 milhas e aí curva direita na proa de Aron para evitar uma formação. Eixo 7. Chegou 490, tomando posição, cabeceira 28, contra a decolagem. Minha posição, Felipe 5490. Tendo 5490. Controle 19.35, bom voo. Gata, volta. Controle trip 5490, decolado, mantendo a proa. Trip 5490, ciente. Após 2000 pés, voe pro Edmomo, trip 5490. Está livre da restrição vertical do nível 030 da saída. Subindo direto a 180. Ok, após 2000, curva na direita, vai voar Momo direto. Trip 5490, livre para 180. Salvador, Gol 765, após Cari, está autorizado o ILS? Após Cari, autorizado, ILS Yankee para 28, Gol 765. Muito obrigado, 765. Chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, 3484. 490, vou direto para Petrolina. E direto para Petrolina, presente 5490. Solo, TAM 3663. Prossiga. O senhor está valendo o nosso plano e a nossa autorização, código transponder e tudo, já estamos prontos para puxar o estacionamento. Toca pista, bom, 765. Vou no 765, ao estabilizar a ILS, torre 18.6. Estabilizado 18.6, o gol 765. Vamos lá, um retorno para manutenção e estamos prontos para pushback acionamento. O código nosso era o 5540, São Paulo, Salvador Guarulhos, nível 300. Tá bom, tá, só aguardar só um segundinho que eu vou ligar para você novamente para ver como é que tá a atualização, que é o código que já mudou para mim, só um minuto. Tá ok, então. O nível seria 300, senhor. Eu vou recoordenar. Muito obrigado. Gol no 765, final, baixada estravada. Outra aproximação, aguarda instruções para o posto. Informa justo no 015. Os últimos dois, quais são? Os últimos 90 metros. 28, intraticáveis. Excelente, gol no 765. Está confirmado o livre pouso no 765. Outra aproximação, negativo, pouso agora. Outra aproximação e aguarda. Aguarda no 765. Curta final, parte 4, até a Índia. Autorizado, é posto solo controlado. 230 graus, ponte nós. Índia. Bahia. 765, avistado, posto autorizado a 28, vento de 230 graus, 7 nós. Segue trem. Livre pouso na 28, baixa travada, 765. Autorizado Guarulhos, nível 300, pelo uniforme UISC 50. Decola da cabeceira 28, após a decolagem, vai manter pro até 2 mil pés, para então curvar a curvar a esquerda, para cumprir o perfil da subida Gole, com transição Eval, após Eval, o Gonza. Controle Salvador operando em 1119, decimal 35, e o código transponder é o 5540. Sente Guarulhos 300, para esquiva 50, a pista 28, mantendo pro até 2000, curva na esquerda, Gole, Eval, Gonzas, a saída 11935, controle 5540, transponder. P3663, cotejamento correto, autorizado acionamento, pushback, chama táxi. Chama na táxi, cara 3663. Autorizado Vera Cruz, Rio Pés, decola da 17, após a direita, vai entrando no corredor Axé. Controle 119, decimal 35, código é o 0115. Correto, confio que é aberto na minha alternativa. Autonomia e alternativa. O 62, então agora estacionamento de táxi, ajuste 1015. A proa é Jona. Jona, a chegada é Cária, cabeceira 28, Salvador. Já foi o táxi. 3602, serviço está encerrado, chama o seguro 20.9, que é o banheiro. Alugou 260, pushback finalmente na posição 7. Autorizado, gol no 260, posição 7, semitaxi. Autorizado, é pode passar. Gol 1765, sol 09, curta o táxi via. Pode continuar então via primeira esquerda e chame agora o sol em 121 e small 9, antes de ingressar na alfa. Vendo na Eco 1219, gol 765. 765, livrando a Eco. Qual aeronave? O gol 1765. Tá, no 765 vai ingressar táxi e alfa. Tá, após recurvar a esquerda, até que foi quilo e manter posição no pátio 3, aguardando autorização para prosseguir para o pátio principal. Alfa quilo, tendo posição no, através do pátio 3, 1765. Autorizado o táxi, pode parar ingresso na 17 para o B04.